meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. Que pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então diga que valeu o nosso amor, valeu demais. Que pena ficou pra trás. Então diga que valeu o nosso amor. Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, apaixonado, muito doido por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então diga que valeu o nosso amor, valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Então diga que ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Eu quero dar saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Ficou pra trás. Então diga que valeu. Diga que valeu o nosso amor. Valeu demais. Que pena. Ficou pra trás. Anda só de Inês. Ao vivo. Edson Fitas. Estúdio JP. Gravando tudo para Felipe Camarão, Adriano Son. Adriano Son também, que ele é fã da banda Show Terríveis. Um abraço, Adriano. É... E obrigado por Terríveis hoje, amanhã e sempre. E aí, Gabriel, meu irmão? Promorar 2, marcando presença. Jackson, Prata, Bigu, Grey Boy, Chagas, Iramar, Boy Dog, Vertuzinho e Boy Douglas. Marcando gravando presença. Também a banda Show Terríveis, Macarrão Gravações e Rocha Son. Take a base, salt song.